jingle, undo til kriki mai, cielo rico ti, o terrimas, quale tormento ricevo, sei ti flauto, quel minimo, Oh, don't jump back.